Controle em 120.8 e aciona 5402 no transponder. 160 nível para o Galeão, decolando a 10ª pista após a saída da Eolira e após ter cumprido. Controle 120, já se está passando a disposição. De acordo com o plano de voo, segue na autorização 208 ao controle, 402 no transponder, segundo assim. Na 6213, correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento. Chama como pronto. Alô, Salvador, vou na vida 5009, a posição que você deve estar. Tango Zulu, está livre de colagem da 17, o vento 140 graus e 09. 92. Gente, o Juliette Bravo Delta vai iniciar o táxi, vai aguardar para ingresso no pátio principal, aeronave da Gol. Já é, vai iniciar o push no portão 09, ok? Push pega acionamento para o TAN 3895 no finger 3. Mike, na prova rotatória, o João confirma. Bem, a gente deu o push pega acionamento, 3895. Bem, de Juliette, é parte para descer, Cairo. Bota nela. Para vestal da RBAR novamente. Estamos no decolada 02, controle no 20 decimal 8. 208. Bom dia, Papatango, Juliette Tango Zulu. Decolou na Arba, na Ciscota. Juliette Tango Zulu, boa tarde. Bom dia. Vamos lá, suba para 3.000 pés, compreendo a restrição da saída da Arba, pode ir direto à Arba. Juliette, vai lá direto à Arba, Juliette Tango Zulu. Já almoçou, né, categoria? Tô com fome ainda. Controle TAN 3804 vai atingir o 0.50. Gente, o 3804, desça inicialmente para 4.000. Temos aeronave cumprindo o corredor visual 2.500, sua posição de 1h13 com deslocamento oeste. Sempre monitorando no TICAS, vai descer 4.3804. Confirmando no 0 no meio? Mantenho no 0 no meio. Ou no 0 no meio. Vitor Índia Juliette, atente, um Airbus da TAM, sua posição de 12h10, cruzando 5.000 para 4.000. Bem machão, tá de olho aqui no. American 238, gate 11, push. E pouso 97, o nome American Mike. Ground American 238. America 238, go ahead. Yes, we're gate 11, ready to push. Okay, stand by, sir. Solo Gol 9250, pronto, taxi, tem 22 no POB, Oceano Natal, 3 horas e 35. Gol 9250, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no meia, segue o Airbus da TAM, que está agora no através do portão 04 como número 2. Gol 9250, bom voo. E segue o TAM no ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Obrigado. Encontro, alterno 3395. Recife 251, 3395, Oron 777. Dona, escuta do 3, não pode passar. Estamos do livre ascensão a centena. Teste livre a centena, Juliette, estamos do... Estimativa atentando o tráfego da TAM, com posição agora de 1 hora 8 milhas, cruzando 3.000 para 2.000, com deslocamento noroeste, correção nordeste. Porém, avisar. Agora só avisar, só avisar. 3144, boa tarde. Bom dia, identifique. Chegada é a Mari. Desça para 5.000 pés, 1.016. 5.016, 3144. Pode lá, está? Obrigado. Está. Bravo Delta, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado ingresso. Agilizando quanto possível, reporta na Taxi Lima. Juliette, Bravo Delta. Delta 3144, reduza 259. Reduzindo 4. Resumindo aqui, Mike, na sala 07, 30 backtrack, é forte, fixa livre. Localizador visual 3804. 804, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Esquece Tango Zulu? Diga. Qual a sua razão de subida? Pegando 510. Gente, voe sob vetor radar com proa 270. Aguardando a proa direto com vitória da conquista. Gente, direita 270. Aguardando a conquista. Juliette, estamos ao lado. Mantenha a minha escuta da Quebec. 076. Identifique chegada à mar e desse mantém o 060. Clear to push, clear to start, American PCA. Clear to start, clear to start. 1-2-0, mantém ponto de espera do Piscina 0. Salvador, bom dia, 3204, até final ILS, tem o compromisso abaixo travado. 3704, avistado, de pouso, Piscina 0, Zampona 30 graus, 1-0. Do livre pouso, pistão na 0, plano 3804. No 3144, informe razão de descida. Descendo 2.000. 2.000, gente. No 44, livre descida, 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 17 até o 45, hangar da Baeté, tenha um bom dia. Afirmativo, vamos entrar um tráfego, está sua posição agora de 12 horas em 16 milhas, com deslocamento oeste, é um Charlie 402, livra o 055 em subida. Juliette Tango Zulu, trava à sua esquerda, Airbus 320, sua posição de 11 horas, 15 milhas, livrou 70 em descida com deslocamento nordeste. Juliette, Juliette Tango Zulu. Vitor, Índia, Juliette, frequência livre. Ponto para pronto, 3895. Sente, 3895. Após a aeronave na curta, a linha mantém pista na zero. Sente, após o colar da linha mantém, 3895. Azul 4076, desce, mantém o 050. 0050, mas 3144 já livrou o tráfego, só prossegue a 2 mil pés. Após ITAP Duna final e ILS autorizado, 1016. 2000 ITAP Duna autorizou, 3144. Na sala 02, espere direita, chame sólido, 219. A direita, 219, 3804. Solo Salvador, bom dia, seu 3804, devemos ser escuto. Seu 3804, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. De Alfa, vai reportar para ingresso, taxi Juliette. American 238, ready to taxi. American 238, taxi via May April, taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, PQNH 1016. Have a nice trip, sir. Taxi 10 via India 11895, American 238, get it. Isso, Juliette, estamos no ar. Seu nome é 2-1-3, na escuta? É 2-1-3, prossiga. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do 757 da American Airlines e o parqueamento de um Airbus da TAM à sua direita no 01, autorizado por chave 02 e chama táxi. Sim, após o 7 da American Airlines e o parqueamento do Airbus na TAM 01, a gente está autorizado, 6253. Portão 3804, da passagem ao American Airlines, o Boeing 757, após ingresso a Juliette, do portão 01. Da passagem ao América, ingresso via Juliette para o 013804. 5 em subida para uma centena, com deslocamento sudoeste. Gente, tráfico, estamos com a emissão. Salvador, o 4463, ponto para o post de acionamento aqui no PAT 3. Autorizado, no PAT 3, chama pronto para o táxi, aqui 4463. Chamará pronto, 4463. Livre descida, 3 mil pés, ajuste no 0 no meia. 3 mil no 0 no meia. Pode rodar, é o 3895. Autorizado. Direto da EL, 3895. Now, or you maintain your position? We can continue. You want us behind cam? Affirmative. Continue your text now into the hold point, America 238. Okay, we're continuing to 10. Falcão 88, Salvador, prossiga. Solução para confirmar, o 3804 vai após o América, né? Afirmo, aguarda a passagem do América após o 01. 3804. Ciente Falcão 88 em condições visuais, 1-0-6 em Salvador, reporte 20 milhas de Salvador. Comprei Salvador, igual 9250, passando 2.400 pés. Nossa disputa na Pucaracaju. 50, sobe e mantém o nível de voo 390, contato radar, serviço de vigilância. 390, pode voar a Caju da presente? Aguarde. 4076, desce a 2.000 pés, autorizada a final, pista no zero. 2.000, acerto no mais. 3144 da TAM, complete a final, chame torre 1 no 8 decimal 95. Bom, amanhã. Salvador 3144. 3144, repórter, baixar de trabalho que nega 10016. Achei que tá bom. Gente, ali viu o pouso, pista 10, vento 1-0-0-0-9-9-3-1-4-4. E pouso 1-4. Sou Salvador, o Azul 4463, com 108 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia, alternando Serra Bravo, Serra Vitor, está pronto para o táxi. Poxa, né, 63, costa 62 no 3, escuta. Poxa, bom, 62 no 3, deixa, né? Afirmativo, tem mais um azul para passar a retaguarda, pode iniciar, ok? Ok, vai aguardar mais um então. Afirmo, só mais um. O 4463 agilizando quanto possível em frente, segundo à direita, via Índia, ponto de espera da 10-1895, ajuste 1016, tem um bom voo, 4463. Positivo, limitante, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 10-1895, obrigado, bom dia. Poxa, né, 62 no 3, a aeronave da Azul está passando quase próximo à retaguarda aí, após a passagem está autorizado, 02. E após a passagem da Azul está autorizado, 62 no 3. Só confirmando, senhor, o azul é esse que está descendo ou já passou a nossa retaguarda aqui do azul? Matheus, vou e TAP. Tá, 9250, vou e Aracaju. Aracaju, 9250, obrigado. De Mari, chegada Mari, chama ideal de descida. Falcão 88 em Salvador? Solo 6203. Tá livre, pushback. Aqui, a nossa manutenção aqui está informando que não tem condições de executar por segurança. Vai aguardar as aeronaves jogarem retaguarda. O azul já foi bem pra frente aí, pode confirmar, por gentileza, com o pessoal do salto? Ele informou que vai ficar muito próximo ao motor do azul e que não teria condições. Gente, a aeronave da América já vai alinhar na pista, o azul vai chegar pra frente. Quando tiver condições, está livre no 02. Gente, totalmente pronto, aguardando. 02, 1-3. Pode coordenar com o pessoal do pátio aí, quando eles acharem que tem condição, pode iniciar no 02. Ciente, 6293. O 9250 chama o Centro Recife, frequência 12545, alterno 12685. Recife 45, 2085, boa. Boa tarde, passaria do 2230, transfere, gente da novembro. Gente, passaria do 2230, chegada Amanda, esse mantém o 050. 050, nós estamos na prova de luz, tio. Abre a possibilidade de voar Amanda, está a promoção. Voa Yaman, passaria 2230. Aman 2230, 0050. 3895, chama Centro Recife. 1251, alternativa 1-3395. 251-3395, 3895. Rumba 83, desse mantém o 050. Esse está o 050, 83. Falcão 88, na escuta do controle? Poderia me informar a sua distância para Salvador? Webjet 67, follow on red, copy. Webjet 67, follow on, clear to Guarulhos, flight level 340, via road bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Direct to Trivi, after accordion flight plan route. Departure from runway 10, after right turn. Dial departure Lida, after Lida direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.80, and the squawk is 5414. Roger, that's clear to Guarulhos, flight level 340. Opa 3144, ingressa Juliette até o portão 11. Juliette Nona, 3144. Webjet 6741, the readback is correct. Attention, after Leda, you will fly to direct to bridge position, okay? Roger that, dial Leda, and then bridge position, bridge position. 6741, correct, come back right for pushback and start. Call for pushback and start, 6741. Terno no 3395. 5 horas, 3, 0, 5, Juliette, estamos ao longo. Boa chana, linha 254, copia? Pronto, 4, 6, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, via rota Epsilon 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, e após Barbacena conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto bridge. O controle 120.8, aciona 5415. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, decola da 10, com curva à direita da El Leda bridge, após 1-0, SMAP, Luz, Barbacena, após conforme. Controle 1208, 54, no transponder, o Oceano 6224. Correto, 5415, 6254, portão 08, chama pronto, pushback, isso não. Vai chamar. Foi mal aí, é. Salvador, muito bom dia, Azul 4076, avisou. Azul 4076, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi e Juliette. Via Alfa, reportarei para Juliette, 4076. Arrasta! Azul 4463, ali mantém, pistão zero. Azul mantém, 4463. Rumba 83, Salvador? Cruzar. Nível seu cruz é uma descida? 055, 055, Salvador. Gente, Estou recebendo a altimetria em 3.900 pés. Eu já estou reportado por outros controles, vai reportar lá também. Opa 83, prossiga a descida, 3.000 pés, ajuste no 0 no meia, reporte atingindo. No 0 no meia até 3.000, 183, reporta lá. Azul 4076, ingresso Juliette, portão 09. Ingressa Juliette para 09, professor. Espera até o lock. Espera até o lock, 3. Afirmativo, livre descida 2.000 pés. Kalani 238, Airborne IAT 46, correction 26, contact John Salvador approach control, frequency 120.8. 120.8 today, ma'am, American 238. Control, this is American 238. And we're passing through 2000 for 360. Roger America 238, climb to flight level 360, radar surveillance. Roger America 238. Some other ground, Guarulhos, Salvador 6216, o Xené acionado para o táxi, 3 horas e 50, 161, alterna Guarulhos. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 05, bom voo, Xené 6213. Ok, direita, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, com o 615, no ajuste, ajuste mais 06. Webjet 67, forward, stand by. Decolar 228, controle 1, 20, decimal 8. Câmara 208, 4463, obrigado, bom dia. 2.000 pés, rumba 83. 7401, after the traffic at your right side, by Azul Company, you are cleared to push back and start, call back right for taxi. 67. Salvador, muito boa, 6213, do Xanero, ponto de espera no 0 pronto. Ali mantém a cena 6213, pista no 0. Ali mantém pista no 0, 230, desce a 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. 3.016, professor. Após ETAP Duna, 2.000 pés, autorizado a final, pistão no zero, permanece como número 2 na aproximação. Após ETAP Duna e intercepto localizador com número 2. Chegou no 754, identifique. Autorizada a chegada à Mari, desse mantém o 050.